Minhas amigas já estão estranhando ultimamente o jeito que eu ando. O pessoal lá no trabalho diz que eu não tô rendendo. Me pergunto o que tá acontecendo. E tá difícil disfarçar a cara inchada, olho vermelho de choro e de ressaca. Dizem que mulher não bebe desse jeito. Vai ver, eu me contaminei com um dos seus defeitos. Agora eu tô bebendo, tô chorando com som alto na madruga, acordando os vizinhos. E você só vendo, me tortura com silêncio. E eu não sei se quer ficar sozinho. Onde foi que eu errei? Me ajude a enxergar que desse jeito eu juro que eu não sei se tem outra na parada. Tá na hora de falar esse mistério, não vai dar em nada. Sou só um rolo namorada. Banda LD, DJs Léo e David, sucesso em todo o Brasil. As minhas amigas já estão estranhando ultimamente o jeito que eu ando. O pessoal lá no trabalho diz que eu não tô rendendo. Me pergunto o que tá acontecendo. E tá difícil disfarçar a cara inchada, olho vermelho de choro e de ressaca. Dizem que mulher não bebe desse jeito. Vai ver, eu me contaminei com um dos seus defeitos. Agora eu tô bebendo, tô chorando com som alto na madruga, acordando os vizinhos. E você só vendo, me tortura com silêncio. E eu não sei se quer ficar sozinho. Onde foi que eu errei?